Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está nesse momento buscando seu filho na escola, na escolinha, no colégio, ouvindo o Pretinho Básico. Que bom saber que você está conosco, você e sua família. Estamos chegando com o Big, e o Big é preço baixo todo dia. Da Milera, moda está nas ruas. Fala, Maurício Amaral. Oi, aí, beleza? Tudo beleza, Amaral? Liga teu microfone aí. É que eu tô sem fone, cara. Bom, por que tu não bota o fone, Amaral? Tu tá usando o meu, cara. Pô, troca comigo então, Amaral. Pega o meu ali, por favor, cara. Aquele teu fone espetacular, como é que é o nome mesmo? Como é que é? Aquele teu fone espetacular. É que eu tenho vários fones, né, Davi Coimbra? Porque como eu trabalho com isso, como é o meu principal instrumento de trabalho, eu tenho vários. É como a chuteira do jogador de futebol, entendeu? Muito bom. Eu como o meu principal instrumento de trabalho, eu sou o Urives. Urives? Urives. Tchê! Tchê! Mas o que que é isso? Trabalho Juarez. Com anel de ouro. Ah, certo. Anel de ouro, Juarez. Exatamente. Ah, bom. Tu tá bem, Marcos? Tô bem, cara. Que beleza. E tu, Cajezinho? Tá pisando no pé do Almir ali? Não. Tu não viu o pé do Almir por aí? Não vi, cara. O Almir não trouxe o pé pra cá. Fala, Potter. Tamo aí. Boa tarde. Beleza. Estrela móvel do Pretinho Básico desta terça, bem como de todas as terças. É o homem da zero hora. Ah, eu adoro esse tempo estimulante. Davi, parabéns pela tua matéria sobre o Grenal dos Pretinhos na Zero Hora Dominical. Vocês gostaram? Ficou demais, Davi. A tua cara, Davi. Parabéns. Perfeito. A cara de vocês, né? Não. A forma como tu escreveste. O final da coluna é demais. O final do texto é demais. Aí os pretinhos deixam de lado as desavenças e vão fazer o programa pra 1 milhão de pessoas. Que maravilha. Alguma coisa assim, né? Que maravilha. Pô, preciso ter falado da bicha do Derlei. Não, e aí, sensacional, quando o Davi escreve, porque eu fui fugindo do assunto Grenal, né? Fui aqui com outras coisas pra fazer, todo mundo aqui no estúdio, eu com a rádio pra tocar aqui, tocando o programa e tal, e o Davi bota ali perguntas, sei lá, terceira pergunta pro Fetter, o Fetter foge. Irritante. Que beleza. A história foi que ele foi tentando fazer com que a gente brigasse durante todo o tempo da entrevista. Isso, exatamente. E aí não rolou briga, não, bem pelo contrário. Nem na hora do placar ele conseguiu plantar discórdia, né? Muito bom, hein? Muito bom, Davi. E nós também, obviamente, que não mordemos a isca de Davi Coimbra. Apenas o Potter chegou no final e disse que o Derlei era uma bicha. Ah, mas aí tem intimidade pra dizer isso. Eu falar que o Derlei é uma bicha é diferente de falar da bicha do Derlei. É diferente. Derlei, querido, tá nos ouvindo? Um abraço. Que é uma bicha. Borboleta. Justiça reduz. Gazela. Tá em Brasília lá. Não, mas ele ouve. Vossa Excelência direto, claro, é uma bicha. Dá pra ouvir de Brasília? Ele ouve. Sim, pelo dia ouvir. Hoje é terça? É, terça tá em Brasília. Justiça, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Justiça reduz a pena do Alexandre Nardoni. Ah, que legal. O pai da menina Isabela teve a pena reduzida em cerca de 1 ano por conta de uma falha no cálculo da pena em relação aos agravantes. A pena de Ana Carolina, a madrasta da garota, foi mantida a mesma. O Alexandre Nardoni havia sido condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. E a Ana Carolina, 26 anos e 8 meses. Agora passou para 30. Portanto, reduziu para 30. 30 anos. 30 anos o Alexandre. Mas vai cumprir 8. Os 26 7, dela. 8 anos. Não, mas é que ninguém pode ficar preso no Brasil mais do que 30 anos. É verdade. Então, o bandido da Luz Vermelha ficou 30 anos preso, saiu doidão. Morreu assassinado por um primo. Bandido da Luz Vermelha, né? Um filme, né? Clássico, né? Catarinense, ele é catarinense. Ah, é? 30 dias. 30 dias em qualquer prisão brasileira que vale a 30 anos, né? Bom, imagina baita 30 anos. Frase, então fica a dica pra todo mundo sabe o que não fazer, né? Pra ir pra não ir pra lá, né? É andar na. As histórias são tenebrosas. Correto, né? É, mas é que é isso, né? Tu não fica mais de 7, 8 anos. Pode fazer o crime mais hediondo de todos. Que tu não fica mais do que 7 anos. E aí tem gente com crime pequeno, entre aspas, que fica anos. Só pelo fato de ter cometido um pequeno delito, roubou um toca-fita de um carro, tá? Por exemplo, é um pequeno delito, ok? Certo. Não é um assassinato, sim, claro. É um pequeno delito. O cara vai lá, fica 1 ano, 6 meses preso e sai de lá matando. Faz pós, né? Faz pós. Nem é tão ruim a prisão. Doutorado. Nos Estados Unidos, o cara que matou a Sharon Tate, aquela atriz lindíssima. Mason, né? É Charles Mason. Charles Mason. que era, na época ela era mulher do Polanski. Sim, Polanski, né? Ela estava grávida de 8 meses. E aí eles entraram, invadiram a casa dela, esfaquearam ela. E Polanski estava fora, estava filmando. Na Europa. Na Europa. Com umas crianças. E foi brutal o assassinato, porque o seio da tá bem, tá ótimo, Pia, sem detalhes. O cara tá preso, o Charles Manson, e ele poderia ter, inclusive, ser solto. Mas, lá nos Estados Unidos, tem o seguinte, a família da vítima teria que concordar com a soltura. Uhum. Né? E a irmã que sobrou fez campanha, inclusive, para não soltar o Charles Manson. Pô, tá certo. O cara que matou o John Lennon, né? Não, esse é o outro. Matt Chapman também tem um caso. Ele tenta todo ano sair da prisão. Enquanto isso, no Brasil, Guilherme de Pádua tá aí, dando banda, tá soltando já há uns anos. Eu me lembro de uma comunidade, no Orkut, que era Guilherme de Pádua, corta essa. A Comissão de Educação do Senado aprovou projeto de lei que aumenta de 800 para 960 horas anuais a carga horária mínima para os ensinos infantil, fundamental e médio. Ah, vamos fazer as crianças estudar mais. Essas 960 horas pelo projeto serão distribuídas pelo período de 200 dias do ano letivo. Também foi aprovado o projeto de lei que aumenta de 75% para 80% a frequência mínima para a aprovação de estudantes no ensino fundamental. Oh, que massa. Tipo faculdade, né? Faculdade, acho que já tem. Mas era 75. Já era? Era 75, agora tem que ser 80. Mas até o médio, eu acho. Agora essas 160 horas aí, como é que os caras vão dividir por 200 dias, cara? Eu acho que eles vão botar aula de tarde. Tem colégio que não tem aula sábado, né? Ah, vai ter aula sábado de manhã. É, obrigatoriamente sábado. Meu colégio sempre teve aula sábado. Não, mas é infantil, fundamental e médio. Pois é. Mas eu acho estranho isso, porque eu era de um colégio estadual, o Emílio Zunhendo, lá em Alegrete, e sempre teve aula sábado. Ah. Era letivo. Teve uma época que teve aula sábado de manhã. Que saco, né? Que saco, cara. É isso aqui aí. É uma crueldade que vão fazer com as crianças. Na boa, é uma crueldade que vão fazer. Elas tinham que ficar mais tempo durante a semana, né? Entrar às 8 da manhã e sair às 4 da tarde. Tem um troço que eles fazem com as crianças, que é o seguinte, aula às 7 da manhã. Aí se diz, pô, por que aula às 7 da manhã, né? Que os pais têm que trabalhar... Né? Às 8, digamos, 8h15, 8h30. Então tem que deixar as crianças às 7 no colégio. Agora 7 da manhã. Não tem, e diz que é exatamente, que aprenda, né? Exatamente o inverso, né? O adolescente deveria ter aula de tarde e as crianças pequenas deveriam ter aula de manhã. Porque a criança pequena é mais desperta de manhã, ela acorda cedo. E o adolescente sim tem dificuldade em acordar. Tu tem filho? É. Então não vamos falar sobre esse assunto, não. Toma. Tem filho. Tô tentando falar sério, mas valeu, obrigado. Não, mas o Arthur, por exemplo, meu prego tem aula de, eu acho que uma vez por mês. Um sábado por mês. Todo aula completa. Tá, mas pra aula vocês não era sábado, ele sempre tá obrigatório? Tá na sexta série. No ensino fundamental, sim. Sábado nunca tive aula no ensino médio. Sábado nunca tive no ensino médio, não. Engraçado, pra mim também sábado não. Foi dia de colégio eterno. Tá bem. Meteorologia alerta para a possibilidade de geada nesta quarta-feira. Deverá gear no sul do Rio Grande do Sul e ainda no oeste, Planalto e Serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ai. Bom pra dormir juntinho, né? Juntinho, bem juntinho, embaixo da edição. Tá, é verdade. O nosso caso aqui, que agora todos temos namorada, né, Potter? Aí tá sensacional. É verdade. Irado, hein? Prefeito... Vai dormir com a namorada? Não, com a minha mãe e com meu pai. Prefeito de Floripa diz que lava as mãos. Opa. Se houver mortes nas vias com desligamento de radares. Finalmente vai lavar as mãos, o prefeito. A álcool gel. A prefeitura de Floripa e a Engebras são suspeitas de participar da máfia de radares no país. Que legal. Tribunal de Contas do Estado informou que serão necessários 90 dias para que uma nova empresa seja contratada para operar os 70 radares nas vias da capital. Certo. Enquanto isso, o contrato emergencial com a empresa Engebras continua suspenso pela justiça. O Dário Berger, que é o nosso prefeito aqui de Floripa, diz que vai cumprir a decisão da justiça após ser notificado, mas lava as mãos se houver mortes nas vias, porque os radares estarão desligados. Muito e legal. Não haverá como coibir a velocidade. Queria falar sobre radares. Ai. Quer falar? Fala, Potter. Quero falar. É melhor não. Deixa eu falar. Fala, pô. Não vou falar. Não vai falar? Davi é meu conselheiro agora. É? Davi que pediu pra eu começar a namorar. Faz coaching pra ti, o Davi. É, o Davi. Certo. Começa a namorar, pô. Faz o quê? Faz o quê? Coaching. Eu me encontrei. Coaching pra mim é outra coisa. Não, faz... não. Então todo mundo sabe o que é coaching. Gerenciar. É outra coisa, não sabe. É treinar. Ah, bom. Davi, imaginei outra coisa. Potter, não sei esse nome, talvez. É treinar, de treinador. Coaching. E, bom, cara, eram esses os destaques comentados do Clique RBS. Por falar em prefeitura, alguém viu o CQC ontem à noite? Não, eu vi. Cara, assim, acontece um lance na prefeitura de Taubaté, interior de São Paulo. São Paulo. É o seguinte, os caras compram lá na prefeitura de Taubaté, porque toda a prefeitura tem que publicar na internet o seu balanço, né? O seu balanço, é isso aí. E aí, cara, na prefeitura de Taubaté, os caras foram até o site, olharam lá as contas da prefeitura e os caras compram, por exemplo, uma dúzia de ovos a R$700. Meu Deus! Uma caixa de bombom de 400 gramas a R$90 a caixa. E a prefeitura compra caixa de bombom? Bom, aí cada um seus problemas, né, cara? Ovo até vá, pra merenda. As caixas de bombom tudo bem, agora ovo. Confere isso. Ovo, aí é que tá, o pessoal do CQC foi lá intimar e tal, naquele quadro protesto já, cara, é impressionante. Porque isso é público, né? É claro. Isso deve ser impressionante. Pra quem quiser. É impressionante. Muito legal também o trabalho de fiscalização que o CQC faz, porque são dados públicos. Alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer, né? Que nenhum outro jornalista ninguém cuida, se levanta da cadeira pra fazer, né? E o CQC perde, eu acho, um pouco por ter um tom cômico, ele não é levado tão a sério, entendeu? Se é o Caco Barcelos ou algum jornal da Globo fazendo uma reportagem sobre isso, ganha com credibilidade. Os prefeitos respondem debochadamente também, vocês já viram isso? Esse é o problema. Eles ficam rindo da situação junto com os caras. E outra, sabem que não vai dar em nada, porque o tom do CQC ele é cômico, não é um é inquisitivo, mas é cômico. Cômico, né? Não vai dar nada. Talvez ficasse um pouquinho mais sério, assim, só descontraído, tipo, não cômico. Imagina se nós, a gente começa a fazer investigação, assim, tipo o Grisotti. Mas aí tá a natureza do programa, né? Sim. É a mesma coisa quando tu faz um texto de denúncia. Esses dias até tava um pessoal, uns estudantes lá na Zero Hora falando sobre texto. E eu tava dizendo o seguinte: o teu estilo, no caso, a forma de tu escrever, se tu vai meio, se tu vai fazer rebuscada, se tu vai fazer engraçada, né? Quanto, se é uma denúncia, se é uma matéria importante de denúncia, vamos dizer assim, quanto mais estilo, entre aspas, tu colocar no texto, menos importante fica a matéria, entendeu? Quando a informação ela é importante em si, Osama Bin Laden foi morto. Né? Pronto. Osama Bin Laden foi morto. Não precisa disso. É isso aí. Tem que fazer frescura, entendeu? É isso aí. E o programa que é cheio de tu não sabe se é programa de jornalismo, de humor, seja o que for tal, ele acaba desacreditando a notícia. Até sério, porque o entendimento do público, né, do grande público, o CQC não é feito pro povão, né? Não é feito pro povão. O CQC é feito pra uma massa de audiência que consome, por exemplo, o Jornal da Globo. Então, o grande público não alcança. E aí talvez se explique um pouco a baixa audiência do CQC, especialmente no sul do Brasil. Tem lógica. Culpa sabe do quê? Do quê, cara? Dos gaúchos! Que não assiste os programas bons! Tá bem, cara, 6h15, tá na hora! Pratos do dia! Esse programa é chato pra caramba! Já tá aí, meu também! Vamos ver, Faustão! Flatos do dia do Pretinho Básico, galera, com o glorioso, o inestimável, insuperável, inquebrável, chega, galera! Chegou tarde, toda. Tem que caprichar, né? Tem que caprichar. 8h41, Almir é convidado a trabalhar na reconstrução da usina nuclear de Fukushima. Tranquilo, Almir. Comecei com o pé esquerdo. Almir Saci. Comecei com o pé esquerdo dessa construção. 10h23, Rihanna tira os sapatos em revista no aeroporto e mostra meia rasgada. Opa! E mais do que isso, Joanete. Ai. 12h56, Giovanna Antonelli faz exercícios na orla da Barra da Tijuca, tá no Rio. Tá precisando, viu, gente? Tá precisando. Ah, fazer. É. Tá certinho. Como é que tá, né? Todo mundo precisa, né? Mas ela um pouquinho mais que nós, né, gente? Agora tu tá mais cuidadoso pra falar de mulher, né? A Ellen Roche não precisa de nada, porque a Ellen Roche é uma aleijada. Não tá mais cuidado. Não tá, é verdade. Foi impressão. Ah, Ellen, vocês já avaliaram, assim, olharam, ficaram olhando algum tempo a Ellen Roche? Quando é que tu olhou a Ellen Roche agora de tarde? Não, vocês já viram a Ellen Roche ao vivo? Eu vi ela ao vivo no Planeta Atlântico. É até meio média altura, né? No show do Jota Quest, não tem ela mais. É? Era mais alta que eu. A tua namorada deixa tu ver Playboy, assim, da Ellen Roche, por exemplo? Deu de presente de aniversário pra mim, mas. Ah, que mulher. Que mulher? Não deu nada, teu aniversário. Vai dar casamento. Ah, é? Não tá lembrando. Tá bem, continuando nos fatos do dia, KG. 14h35, Cláudia Gimenez e Beth Lago jantam. Eu disse jantam com amigos no Leblon. Que horas? Às 14h35. Cláudia Gimenez. Fernandes é a gorda, cara. É, por isso que tá jantando, por isso que tá gorda. Tá sempre comendo. E a minha equipe foi lá e averigou, perguntou pra ela: gurias, vocês estão almoçando ou jantando? Pra Beth Lago, Cláudio Mendes. Justamente pra elas, gurias. Gentileza, gentileza, gurias. E elas disseram: estamos jantando. Produção dos flatos. Entendeu? 16:12, mulher melancia faz compras e passeia pela Times Square em Nova York. É Watermelon Woman. Imagina. Como é conhecido nos Estados Unidos. Watermelon Woman. Imagina o americano. É um caroço olhando, né? Essa melancia. Aquela aí, bunda, né? Olhando, aquela bunda andando pro Times Square. Watermelon Woman. Eita. Vamos lá então, KG. Agora, questão de 10 minutos. 10 minutos. 10? Ai, 10 minutinhos, não mais 10 minutos, era 18:07, KG. É bom quando a matemática ajuda o KG, galera. Aqui é complicado, bicho. Olha o Davi aqui, galera, escondendo a folhinha da grande. Não faz isso comigo, tá? Gosto tanto de ti, bicho. A gloriosa Suzana Werner descansa na Disney. Na Disney, galera. O Júlio César. Tem como descansar. Não, Suzana Werner, que já nos fez perder uma Copa, né? Suzana Werner tava com pateta, né? Bial também, no caso, né? Também. Duas Copas. Pedro Bial, né? Nos fez perder uma Copa também. Duas, porque uma ela tava com o Ronaldo, não era? Uma tava com o Ronaldo e outra ela tava com o Júlio César. Do... Em ambas duas tava Copas. Com, e em ambas com o Bial. E na Copa de 92, de 2002, o Ronaldo tava com quem? Com a... Com a embaixadinha, não era? Embaixadinha, não, lá? Embaixadinha, não, embaixadinha. Tá solteiro. Com acho que devia estar com devia estar solteiro, né? Porque jogou tanta bola, é verdade. Despreocupado. Leve. O Guga, por exemplo, assim, o Guga não pegava ninguém, aí começou a pegar a Marieva, que é deslumbrante, acabou, né? Acabou. E aí, acabou. Decadência. Pubis. Ele é, ela é a Vanessa Schultz, né, que também é outra. Vanessa outra, Schultz foi antes. Né? Isso aí prova que há homens fortes e homens fracos para mulheres. Quer ver outro exemplo? Não André há Agas. Mulher. O André, André Agas é o melhor mulher. De todos. André Agas explode, aí vem a Brooke Shields. Implode. Decadência. Aí vem Steph Graf, que é feia. Sobe não. Não é feia nada. Isso significa que é isso. Steph Graf é uma gatinha. Peraí. Não, eu acho a Steph Graf bonitinha, mas comparada com a Brooke Shields é brabo. Se comparar, ok, mas não é feia. Isso significa que o Potter vai entrar em decadência a partir de agora. Não. Eu não, acho não. Que esse sim. Aí eu acho que não. Esse aí joga no meu time, não tem decadência. Eu acho que vai. Tem decadência. Decadência, olha só, o negócio é o seguinte: a mulher, quando entra na vida do cara, tem que botar o cara pra cima. Se bota o cara pra baixo, ela tem que sair da vida do cara. Olha ali, como é bonita. Olha, cara, uma beleza exótica, velho. Mais exótica. Mas parece a Carrie Bradshaw do Sex and the City. Maurício achou a foto da Steph Graf de hoje. Num blog muito engraçado, cara, que se chama Cearenses Internacionais. Que é só cara gringo que parece cearense. Steph Graf parece. O livro do Agassi é a importância de uma mulher na vida de um homem, cara, porque ela recuperou ele. E ela foi uma das maiores tenistas da história da humanidade também. Tá, quer dedicar essa frase pra alguém? Pra namorada dele. Mr. P, né? Baita frase! Ô, meu, deixa eu dar um toquezinho aí pra vocês que ficam só na teoria. Quem fica só na teoria corre o risco de ficar pra trás no mundo dos negócios. Se você é universitário e quer ser um futuro empreendedor, não perde tempo, não pode perder tempo e protecting the jungles. Não pode perder tempo e encarar o desafio Sebrae, um jogo virtual nacional em equipe que simula o dia a dia de uma empresa, proporcionando aos universitários testarem suas habilidades empreendedoras e ampliarem sua rede de relacionamentos antes de abrir o seu próprio negócio. Esse ano, o desafio será administrar uma fábrica de veículos sustentáveis. As melhores equipes de cada estado que se destacarem na fase virtual do jogo irão a Brasília para disputar a grande final. Os vencedores podem ganhar iPads, bolsas de estudo e uma viagem internacional para um centro de empreendedorismo. Mostre que você tem espírito empreendedor e agarre esta oportunidade. Acesse desafio.sebrae.com.br e inscreva sua equipe de no mínimo 3 e no máximo 5 integrantes até o dia 11 de maio. Desafio Sebrae, a ideia é fazer a diferença. Participe. Quero mandar um grande abraço e agradecer aqui a rapaziada do Sebrae, desse especialmente deste momento aqui, o Desafio Sebrae, por entender que o Pretinho pode alcançar o alvo desta ação. Baita desafio! Marcos Piangers! A vida é como um jogo de xadrez. Sexta-feira só se fala em rei e rainha, né? Isso. Domingo, beatificaram o bispo. O Papa lá. Depois deram xeque-mate em quem derrubou as duas torres. Ah, boa. E eu aqui, de peão, trabalhando que nem um cavalo. Boa. Tiago Henrique Lemos, de Passo Fundo, é um poeta. Foram todas as posições? Não, faltou a rainha. Faltou a rainha. Não, rainha foi. Rei e rainha. Rainha, bispo, cavalo, rei e rainha. Sexto casamento de rei e rainha. Só falavam rei e rainha. Não, não era nem rainha. Domingo beatificaram o bispo, o João Paulo II. Tá, tá, tá. Depois deram checkmate em quem derrubou as duas torres. Certo. Acertou. Já foi mesmo. E eu aqui de peão, trabalhando que nem um cavalo. Que nem um cavalo, fechou. Muito bom. Pô, convidar a galera de Bento Gonçalves, nesse sábado tem Balada do Pretinho na Penavinho de Bento Gonçalves, sabadão, Balada do Pretinho, por aí. Que massa. Vai, Potter. Uma piada. Piada do Potter. Potter. Apoio. Perfumarias pra mim. Desodorantes, sabonetes, shampoo e talco pra mim. Ah, um talquinho é ouro. E aí o cara chega em casa de surpresa e encontra a mulher dele na cama com um negão. Quem é aqui, né? Aí a concorrência é desleal. Negão de 1,94m, negão. Encontrou que chute, cara. As medidas, negão, 1,94m. Tá ótimo. Nervoso, o cara pega o revólver e diz: sai daí, Clarice! Clarice! Eu vou matar esse desgraçado! E ela: ai, eu tinha razão, você é um racista! Parou, Rubens! Gente, eu vou matar esse negro desgraçado aí. Eu acho que vai, né? Não acho que a piada mais. Não. Claro, é o que tem que. Mas ele não tava sendo racista da vez. É, a piada é essa, ele não tava sendo racista. A piada é essa, ele não tava sendo racista. Não, eu acho que combina mais. Puta, bicha. Ele tava sendo corno. Levanta a mão quem já foi corno. Eu não vou levantar, mano. Não vou. Eu vou levantar. Eu acho que eu já fui. Não levanta. Eu vou levantar. Na vida inteira. Davi, levanta. Vida inteira. Todo mundo levanta. Na vida inteira. Levantou as duas, o Davi. Levanta a mão quem tá sendo corno agora. Maurício, Pianjas, KG, Potter. Eu e Davi. Ah, eu também, então. Todo mundo. Solidariedade. O Alcemar não, Alcemar. Você no trânsito aí pode levantar a mão. É, pode levantar. Olha agora, atenção. Olha agora pra mulher. Agora, olha agora pra tua mulher. Olha a cara dela, tá vendo? Agora tu pegou se a tua mulher te traiu ou não. E placou, hein, placou. A cara que ela tá. Não a de agora. A que ela tava há 5 segundos é a que agora ela já sabe o que é o pior da mulher quando tu pergunta pra mulher: tu tá me traindo? Por mais que ela esteja te traindo, ela vai dizer: não! E tu vai acreditar. Já pensou se ela tem um acesso de riso, assim, começa a rir? Imagina, cara, se ela diz sim. Situação. Eu tô nervosa. Sintou. Eu tô te traindo. Sim. Então tá bem. Beleza, então. Beleza. Vai, dobra aqui. Vou jogar agora. Minha bola lá. Hoje tem granal. Falamos depois, vê. Aqui que a gente dobra. Cara, sempre eu contei com vocês aquela história do seu Espina, né? Lá na redação. Sim, seu Espina. Porque o Zini ligava pra ele, sem dizer que era o Zini, de um outro telefone, e dizia: todos os dias. Todos os dias às 6 da tarde. Todos os dias. Tocava o telefone, o Zini ia lá pra outro telefone. O seu Espina ficava no esporte. O seu Espina atendia. Esporte, zero hora, e o Zini: pai, desligado, seu Espina já irritado. Ele era mesmo, não, né, coitado, seu Espina, mas seu Espina começou a ficar irritado com ele, troço. Ficou nervoso também, né? Aí tinha um guardinha lá da portaria, o guarda-belo, que disse: pô, o guarda-belo, todos os dias tem alguém que me liga aqui às 6 horas da tarde e me chama corno. Todos os dias. Não aguento mais isso aí, o guarda-belo. Deixa comigo, seu Espina. E parou do lado do telefone dele, né? Tipo assim, 5:50, ele parou ali, ficou ali de sentido, né? Esperando. Aí o Zini viu aquilo, foi para um outro telefone, lá pro outro lado da redação, pegou o jornal, cobriu o telefone, fez quando tava lendo, e discou, né, pro Ramon e seu Espina. Aí a seu Espina olhou pro guarda-bela, quando tocou aquele telefone, o guarda-bela atendeu. Esporte zero hora. E aí o Zini: oh. E o guarda-bela: é pro senhor, seu Espina. Como a gente podia instituir hoje, a partir de hoje aqui no Pretinho, vamos ligar para um ramal aleatório aqui da firma e alguém vai atender e nós vamos dizer: tá, agora, tá, vou ligar agora. Alô, você Marcos. Ó, você Marcos, tá chamando. Calma, é o Davi que fala. Ok, vocês estão precisando de um pezinho? Peraí, o Davi que tem que chamar. Não tô alcançando ali, alguém me dá um pezinho. Tem que tirar a trilha, né? Tem que tirar a trilha. É, tem que tirar a trilha, vai. Alô? Alô? Tu não tens a manha? É o outro, meu. Putz, cara, não, peraí. Não tens a manha. Tá ligando o ramal. Para! Ô, Arthur, ajuda ele ali. Quem sabe a gente. Quem sabe faz ao vivo. Para. Alô? Aí vocês são uns idiotas. Tava ouvindo o programa. Que beleza. Que massa. Que beleza. Que beleza. Posso dar uma dica aqui? Vai, qual é a dica? O cara hoje me pegou na rua aí. Como assim, pô? Então somos massa. Dois. Ele até pegaram também, Juarez? Ele faz parte Juarez, de uma... Cara. Da comunidade terapêutica Samaritano, que é um centro de reabilitação pra dependente químico e familiares. E ele assim, aí eu tô com o papelzinho aqui, ó, ele falou assim, cara, tá tudo pronto, refeitório, fachada, dormitórios, uma mini academia, sala de informática, só falta os as loucos. Pessoas pra gente ajudar. Só falta os loucos. Entendeu? Que massa, né? Que massa. Tudo feito aqui, ó, é novinho, tudo novinho. E aí eu vou passar um telefone pra quem precisa disso, que toda a família, né, enfrenta problemas com isso aí hoje. Muito bom, cara. O telefone é 51-3502-4354. 3502-4354 é a comunidade terapêutica Samaritano, que é um centro de reabilitação para dependentes químicos. É, não é. Eu queria só familiares. Fazer um comentário rapidamente. Não é toda a família que passa por isso, né? Mas muitas famílias muitas passam famílias por isso. Passam, tem um site, né? Tá? comunidadeterapeuticasamaritano.com. Boa. comunidadeterapeuticasamaritano.com. Maurício, bota no blog. Certo. Isso. Vamos por essa linha aí. Vamos ver. É boa, cara. Eu acho que esse é o caminho. Pô. Esse é o caminho. Estamos aqui é pra linha. Isso. Isso aí. Se a gente tá aqui, as pessoas se divertem nos ouvindo, por que a gente não pode ir um pouquinho além e ajudar as pessoas? Hã? É verdade. Fala, Davizinho, ó. Bom, a gente tinha falado. Alguém vamos que tu não lá. Pode falar o nome, David, né? Tem que ir. Seu nome era Ana Paula. Opa. Era Ana Paula? Não é, foi o que ele escreveu aqui. Ela morreu! Temos um nome. Seu nome era Ana Paula. Ou trocou de sexo. É o Eduardo Moraes. Olá, pretinho, suplico para que leia o meu e-mail no ar, em qualquer horário, pois escuto os dois. Quero encontrar uma garota linda com quem fiquei no Atlântida Festival. E aí ele diz, seu nome era Ana Paula. Nome. Cara, se tu não pegou o telefone dela, se ela não deu o telefone pra ti, ela não quer mais. Ela só quis se divertir. Se rachou. O ônibus que se perde nunca mais se recupera. A gente só vai falar o e-mail. Baita frase! Para os outros caras aprender como não fazer. Tá. Atenção, gente, presta atenção. Como ela não tem fazer. Tem 15 anos, Ana Paula. Eu já começa por aí, né? Estuda no Oswaldo Aranha. Estava com uma blusa verde, calças eu vi ela lá apertadas. Capaz. Eu vi, blusa verde, calça jeans apertada? Sim, de 15 anos. Eu vi ela lá. É? Eu tinha 20 mil pessoas, ô, eu Ana vi Paula, ela lá. Fiquei com ela no show do Papas da Língua. Logo após o término do show, ela falou que ia comprar refrigerante. Ai, você foi embora. E pediu pra que eu esperasse ali. Tá, pois ela já voltava. Ele tava ali. Aí ele esperou. Até o show do Glória. Não, ele eu não esperei. Ah, mas eu não esperei. É. Tá, o que tu esperou, cara? Quer emprestado, Davi? Peço pra ela, por favor, entre em contato pelo e-mail. Do e-mail? Claro, dá o e-mail dele. Eduardo Dum Dum, Eduardo Dudu e depois dois M's, tá? Eduardo Dudu MM arroba rotmail.com. E aí é pra mandar um... Pode ficar tranquilo. Pra ele? Pra ele, não, pro Canadá, Pianjas. Não, já foi pro Canadá, Já foi pro Canadá, Pianjas? Não, nunca fui. Ah, tá. É isso aí. Eu acho que eu pode ficar tranquilo pra ele, né? Já fui, Pianjas. Pode ficar tranquilo. Pro Pianjas. Vancouver já fui. Tá bem, ô meu, vamos fazer os classificados do Pretinho. Ou não? Claro. Sim! É clá, duas ofertas da nossa audiência. Meu nome é Fernanda, sou de Caxias do Sul e gostaria que vocês me ajudassem a vender o meu carro. Vou fazer um intercâmbio, tô precisando da grana. É um Celta 1.0 4 portas Spirit, cor prata, ano 2010, com alarme, travas, direção hidráulica, limpador traseiro e ar quente, 17.000 km. IPVA 2011 pago, e ela tá pedindo R$27.000. Vale a pena. Neste Celta. Então o e-mail é legalfer, Fernanda, legalfer, arroba hotmail.com. O limpador traseiro é essencial hoje em dia. É verdade, Almir. É a coisa mais importante não na vida. Eu não diria hoje... isso, mas é bem importante. Limpador no carro. Traseiro, fecha aquela porcaria da janela. Por quê? Tem mosquito. Bicho aqui, gente. É, bichinho. Mosquito da dengue, né? Sabe que tem dengue aqui em Porto Alegre? Tem. A gente vai morrer de dengue aqui no estúdio, no ar. Que programa inesquecível. Mas não é assim que se morre de dengue, cara. Não, é, não vem um mosquito, te morde, chupa teu sangue e tu morre. Tu é que pensa. Pô, então não tem emoção. Depende do mosquito. Demora um tempo. Depende do tipo tem de dengue. Tem um novo aí que tá saindo da Chernobyl lá. The Killer. Né? Do Fukushima. Mais uma oferta aqui, ó. Olá, PBs, estou vendendo meu Play 1. aquele fininho, slim, ele está completo e funcionando, tem tudo, controle analógico, memory card, cabo AV, fonte, console, R$100. Ah, que legal. R$100 ele quer pelo Play 1 dele. É pra colecionador, né? Isso aí. É. Pra quem tem três, dois, não tem um. Vendo ps1@hotmail.com. Eu nem lembro como é que é o PS1, como é que ele era mesmo. É o bem fininho dele. Cinzinha. Preto? Cinzinha. Não, anterior, cinza. Vendo ps1@hotmail.com. 28 minutos para 7. Vamos faturar, Almirzinho. Ô, tu pode me dar um pezinho ali que eu não tô alcançando. Claro, meu pé aí, chega aí. Tô alcançando ali. Chega aí. Bota aqui, bota ali o seu pezinho. Bom, gente, continua o ciclo de palestra do Almir. Quando é que tu vai fazer o implante, Almir, da prótese? Ô, Semar, vamos fazer hoje à noite. Não vai ter, o pai. Semar, vamos fazer um... Qual é a massa que tu usa? É, a massa regalvanizada é 14. Regalvanizada é 14. A vontade de ter perdido meu pé esquerdo é que agora eu começo tudo com o pé direito. Meu dia começa com o pé direito, cara. Tá show de bola. Tá bem. O Santos Dumont tinha essa superstição, né, cara? Eu tô tanto que a casa dele, tu só conseguia subir as escadas com o pé direito. Sim, por isso que tem a escada chamada Santos Dumont. Ah. Eu tô que nem o Roberto Carlos, 60 anos em cada perna. Vai, Amizinho! Continua o ciclo de palestra do Amir. Se você quiser saber sobre respeito no trânsito, nosso palestrante Ricardo Neves irá lhe trazer grandes informações. Ética e cidadania com o deputado Jair Bolsonaro. Palestra feminista sobre as delícias de ser mulher e as dificuldades de ser mulher. Com Ariadna, do BBB 11. Aula de conhecimento geral com Geise Arruda. E aula de português, gente, para melhorar o seu português, sua redação, sua escrita, com o deputado Tiririca. Tudo isso e muito mais no circuito de palestra do Almir. No e-mail, o estagiário confessou hoje que fazia coisas no banho. Hã? Arroba. É? Que tipo de coisa? Se agachava e tentava... Tá ótimo, continuando, ponto o quê? .com.br? www. Tá bem, Almir, obrigado. 26 minutos assim, para 7, é show assim, no intervalo, voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. 20 minutos para 7. Fala aí, doutor Alceu. Não tô atento. Estamos com o Big é preço baixo todo dia e da Milera Moda está nas ruas, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Vai lá, doutor Alceu. Doutor Pedro, o Barcelona tá lá, doutor Pedro. O Barcelona é demais, doutor Alceu. Tá na final da Liga dos Campeões da Europa. Liga dos Campeões. Exatamente. Ah, muito bom jogo, né? Bom jogo. Vai pegar o Manchester, né, doutor Alceu? Vai pegar o Manchester, que decide amanhã com o Schalke 04. Mas já meteu dois no Schalke, lá na casa do Schalke, né, doutor Alceu? Exatamente. E hoje tem o Santos com a América do México na Libertadores da América. Que horas, doutor Alceu? É batinte para as bondes, doutor Pedro. Que loucura isso, hein? E o jogo não vai ser naquele estádio lindo, Azteca, né? Não, vai ter porque no México. Show do YouTube. Exatamente. Uau, que beleza. Vai ser e no Grêmio, Rafael Márquez se machucou. Pode ser mais um fora do jogo amanhã. Uma boa notícia pro Grêmio. Exatamente. Falei o que os gremistas queriam falar. O Alcemar podia fardar pra ir jogar lá, hein? Podia, tem zagueirão, né? O Grêmio vai ter 4 no banco. Tá, o Mário Fernandes vai entrar, né? Vai ter 4 no banco. Vai ter 4 no banco. Que é isso, cara? O Figueiredo que comprou mais um goleiro, doutor Piander. Quem é? O Eduardo. Goleiro, Eduardo. Não é problema, que era do Grêmio. Eduardo de Portugal. Ah, o Eduardo Martini. Eduardo Martini? Não. O outro Eduardo. O Eduardo. Portugal, pô, jogou a Copa. Jogou no Náutico, no Grêmio. É, ele mesmo. Ah! Eduardo, do que ele? Que beleza. O comentário do Cajandê. Era isso, doutor. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado, doutor Alceu, pela sua participação aqui no Pretinho Básico, doutor Alceu. Quem é que tá na fila aí? Vai daí, Potter. Ah, eu vou contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Loja do Salim, mala, malinha e maleta, bolsa, bolsinha e chinelinho de dedo. Dois borrachos. Eu sou Jesus Cristo, por favor. Sou Jesus Cristo. Aí o outro Bel chega e fala pra ele: quem foi que disse isso? Quem disse que eu sou Jesus Cristo? Sabe quem foi? Quem foi? Sabe quem foi? Quem foi? Deus. Não, eu não disse nada, não. Ô meu, fez maior sucesso aqui no Twitter, pelo menos, que eu tô vendo. Aquela ligação do Corpo. Podia fazer outra agora, né? Não, vou ligar pro amigo agora. Sim! Amigo? Porã. Mas de repente o Porã pode ficar violento, né, cara? Liga pro Pi, liga pro Pi. Não, o Pi também pode ficar violento. A gente não pode avisar antes, entendeu? Porque já começa a... Não, e outra, né, cara? Os amigos nossos que trabalham aqui sabem o telefone. Eles sabem o telefone. A gente vai ligar e ele vai ver. Ah, tá lá na rádio. Nelson Sirotsky. Não. Melhor não. Melhor não, né? Melhor não. Bem melhor não. Só se Davi falar, né? Não, melhor não. Não. Vamos mirar mais embaixo. Você não tem culhão mesmo, cara. Não. Não temos. Quem? Vamos ver quem aí, um amigo. Não, mas ele não é. Geraldo Correia. Não, tá bom. Para. Melhor não. Menos, né? Ligam sem medo, chefe. Vamos ver na agenda aqui quem é que a gente pode mandar, cara. Pro Tcheco. Liga pra Rodaica. Não, Rodaica não melhor tem não. Graça. Aí fala, corna. Isso, aí eu espero. Pro Derlei. Melhor não. Derlei tá no plenário. Pro Palinho, então. Mano Changes. Não pode. Também não. É, deputado. Klaus Vanessa também não. Tem o cheiro. Codevila não vai estar ouvindo o programa, é certo que não vai estar ouvindo o programa. Será que não? Ele nem gosta do programa Pretinho Básico. Ele ouve aí Itapema FM. Calma, estamos ligando então pro nosso bruxo e vamos ver o que vai acontecer. Chamou? Apresenta o Codevila. Chamou, peraí. Davi, é tu, tá? Alô? Corno. Corno. Cara, vai ficar duas horas sem dormir, cara. 5 segundos de perplexidade. É bom. Vamos dar uma girada. Não, legal. Quem é que tá aí? Sou eu. Oh, Zacarias. E o Capuzinho, veio o Capuzinho? Capuzinho, dessa vibe, dessa piadeira, meu velho. Aqui juntinho, meu velho. Capuzinho. Olha, charadinha, desculpa. Quem é o pai das aves? Pempa. Quem que é, Zacarias? Pavão. É o pai pagaio. É, podia ser o pai vão, né? É. Qual a semelhança entre a sogra e a onça pintada? As duas são furiosas. As duas eu não quero ver nem pintada. Todo mundo quer proteger, mas ninguém quer ter uma em casa. Por que o pato tem ciúme do cavalo? Que o quê? Porque o pato tem ciúme do cavalo. Ah, porque o pato... Porque o cavalo tem quatro patas. Exato! O que é um boi de calcinha sutiã? Um boi de calcinha? É uma vaca! É um boiola! Qual a diferença entre o burro e a paca? Tempo! É a pata! É a paca! Paca! Paca! Ah, esse aqui é a paca. O burro empaca, mas a paca não emburra. É boa essa, né? É boa, apesar do lado da paca. Essa foi do Dedé. A última foi do Dedé. Arruma a peruca aí, Zacarias. Aí vou arrumar aqui, só um pouquinho. Como tá gostosa, Betânia, hein, hoje? Tô linda, né? Tá linda. É o inverno. Olha, vim aqui tirar o cabelo aqui. Ah, não, tá louco, cara. Que atrás é isso? Da nuca aqui. Vamos ver o que, que tem aí da vizinha, ó. Coisa horrível. Horrível. Querido Speba. Tá calor, alguém abaixa o volume aí do estúdio aí. Maurício. Tá com TPM, né, Potter? Vai. Venho por meio desta... pedir ajuda para encontrar um rapaz que conheci no carnaval. Mais um, mas carnaval é a Daniela Zimmer. Vocês acham que um cara que pegou a Daniela no carnaval quer ver a Daniela de novo? Tá, mas a gente não sabe qual é o caso. Ela e mais 18. Depende da doença venérea, né? Depende da Daniela. Tá louco? É óbvio, ela pegou alguma doença venérea e quer saber qual é. Cara! Queria encontrar o seu. Cara, olha só, se eu sou advogado da Daniela Zimmer, eu peço a cópia do programa e acabo com vocês. Eu acabo com vocês, cara. É melhor não. Claro que eu faço isso, cara. Como vocês fazem? Que responsabilidade, velho. Tá, vamos tentar nos redimir com a Daniela. A indústria do processo leva laço do Pretinho Básico. Eu moro a Daniela. Eu moro em São Francisco do Sul, cara. Lá em Santa Catarina, lá perto de Joinville. Sim, no norte. Estão ouvindo lá também, tem advogados lá. É lindo. E aqui o carnaval é bem agitado, é verdade. No interior é super agitado o carnaval. É melhor que na capital. No interior, o carnaval é muito agitado. Eu estava curtindo um mega show do Armandinho quando ele surgiu. Cabelos castanhos. Olhos verdes. Desculpa, Davi, rapidamente, cara, é um, homem, um parênteses. Davi. Acaba de chegar um torpedo do Codevila dizendo: malandros. É nóis, Codevila. Cara, alguém avisou ele, né? Alguém avisou ele. Ele ligou pra namorada, provavelmente. Sim. E ela não. Cara, o que vai ter de gente dando esse trote nos amigos? Isso vai virar mania, vai ver. Corno. Tá, então o cara da Daniela. Cabelos castanhos, olhos verdes. 1,78m de altura. Baixinho. É, não é muito alto. Por que tu tá descrevendo um homem assim? Eu acho que a Daniela espera isso de nós, até porque a Daniela, nós estamos mal com a Daniela. Deixa que eu estou gostando. Sei que ele mora em Joinville. Acho que é isso aqui que ela quer dizer com JLLE. Sim. E faz facul de direito no Elias Moreira, que deve ser a faculdade. Seu nome é Jociel. Jociel. Grande Jociel. Nome de matador, Jociel. É. Então ela faz esse apelo. O e-mail da Daniela é Daniela Ziemer, Z-I-E-M-E-R, 510 arroba gmail.com. E o Twitter é... Twitter. É Danny, com dois N's e Y, sem, né, em número, não em letras. 100. Algarismo, Davi. E aí, Eclectic. Eclectic? Por que será que ela diz Eclectic? Porque ela é Eclectic. Ela gosta de homem, mulher. Ivana, Ivete Sangalo. Ela adora todos nós, especial gostoso por... Isso é uma informação importante. Cara, deixa eu ler pra vocês uma do Twitter aqui, o Magrão, assim, João Vitor. Tô no T1 direto indo pra PUC e até o cobrador tá se matando de rir do corno. Pede o telefone do cobrador pra gente. É o mais novo hit do programa, cara. Pode ter certeza, pelos comentários no Twitter aqui, o mais novo hit. A gente vai ser conhecido como o programa dos caras do corno. Vamos ver aí, Cajezinho. 13 vereda aqui rapidinho, ó. Duas ciganas especializadas em ler a mente humana se encontram na rua. Oi, tudo bem? Tudo, e comigo? A cadeira elétrica o carcereiro oferece ao condenado. Aceita o último cigarro? Ah, tá louco? Cigarro é câncer. E a última? Sim, mas isso é uma coisa estúpida mesmo, né? Que se o cara não fuma... Ok, tá ali na cadeira elétrica, vai morrer daqui a uns minutos. Mas se não fuma, não vai querer fumar o último cigarro, nunca fumou. Mas é mais que dá câncer. Mas é uma piada, tia. É uma piada. Eu entendi. Ficção. Eu entendi, cara. Eu entendi. É uma liberdade. De acordo com um estudo recente da Academia de Pesquisas Incompleta, 9 em cada 10. Boas piadas. Acabo de receber uma mensagem piadas, texto, hein, do meu pai. Quem? Meu pai mandou uma mensagem de texto pra mim. Corno é tu, pai. Que isso, rapaz? Como é que fala isso do teu pai, rapaz? Fala isso da tua mãe, rapaz. Oh, mas tu é bem filho da... Aliás, um beijo pra minha mãe aí, tá? Um beijo, querido. Aliás, e todos os laboratórios... Laboratório chama de exame? Sim, laboratório. É, né? Que escuta o pretinho em peso, cara. Um beijo pra todos eles aí. Um beijo mesmo, merecido. Tá bem, deixa eu meter uma aqui. O cara tava desconfiado que a mulher dele tava aprontando a propósito. E aí contratou um detetive japonês pra vigiar a mulher. Depois de algum tempo, o detetive apareceu com o primeiro relatório. Conta, diz o marido. O japonês seguiu sua mulher, não? Aí ele entrou no táxi, japonês ali atrás. Aí sua mulher entrou no hotel. O japonês descobriu o quarto de sua mulher. Tinha árvore frente da janela do quarto, né? Aí chegou homem alto, bonito, loiro. Opa! Atirou a roupa, a mulher tirou a roupa também. Sua mulher muito bonita, muito gostosa. Aí sua mulher deitou na cama e disse, vem. Aí o que foi que aconteceu? Aí eu caí da árvore. Não entendi, cara, a piada. Claro, que foi a interpretação da beira da cama, cara. Foi assim. Ele se desequilibrou e caiu da cama. Aliás, da árvore. Atenção, certo. Pessoal! Fala aí, Amaral. Hoje é o último dia para participar do concurso cultural da Damilair, que vai levar uma pessoa mais acompanhante para Nova York. Vai dar $500 para gastar por lá e ainda R$1.000 em roupas Damilair. Olha que beleza isso. Que beleza, hein? Que beleza. Para participar, basta fazer uma foto, uma releitura de alguma cena de um dos 13 filmes que inspiraram a campanha de inverno da Damilaire, que é baseada em Nova York. Sim. Depois é só seguir a Damilaire no Twitter, postar a foto e torcer. O regulamento completo está no site damilaire.com.br. Você pode ir para Nova York com acompanhante, vai ganhar $500 para gastar por lá e R$1.000 em roupas da Damilaire. Que maravilha! Foi demais, hein? Demais! Aproveitar mesmo, o ensejo também, pedir para rapaziada entrar no gauchãococacola.com.br/game, onde tem o game do Potter lá, que a rapaziada pode montar seus videozinhos de futebol com as narrações deste que vos fala. E amanhã estarei em Passo Fundo para um talk show chamado Educação para o Trabalho e para a Vida. Muito empregabilidade legal. E os desafios para Passo Fundo. Tu vai falar sobre isso aí, Pato? Vou falar eu mais. Isso e pornografia. Mais eu e mais um monte de gente importante, e obviamente, futebol, né, cara? Vai ser no Teatro do Sesc, ali na Avenida Brasil, número 30. Eu nunca pensei. No centro, Pato, de Passo Fundo, às 19h30. Estarei lá, então, o rapaziada de Passo Fundo tá convidada para comparecer às 19h30 no Teatro do Sesc e também entrar no gauchãococacola.com.br/game. Tá, nós vamos passar esses últimos mais seis trote, minutos do programa aqui passando o trote, tá? Trote! Mais trote! Trote! Mais um, ó. A gente parece que elas crianças, sabe? Alô? Corno. Alô? Corno. Alô? Corno. Que é a filha da puta que tá falando, caralho? Era o Lelê? É óbvio que é o Lelê, né, cara? É o Lelê! Lelê. Tá no ar, Lelê. Tá no ar, Lelê. Ah, é legal. Corno, corno, corno. Ô, Lelê, tu não tava ouvindo o programa, né, Lelê? Não, pra variar, cara, não. Eu ouvi só a primeira meia hora, cara, mas agora eu tô no trabalho, aquela coisa, né? Eu tenho dois empregos. E tu não, ouviu aquela história que o Davi contou do corno? Infelizmente não, cara. A história que o Davi tinha, não, um colega. Não, não vamos contar pra Tia, não vamos contar. Até porque ele já sabe, é ele o corno. É, depois a gente te conta, tá, Lelê? Mas relaxa, tá tudo tranquilo. Ah, imagino que tá tranquilo. Tô vendo. Não, Lelê, é uma brincadeira. Nós estamos ligando pra vários, cara. Pra vários. É, cara, uma brincadeira. Não, explicação. Depois eu te explico, Lelê. Beijo, tchau. Tchau, Lelê. Tchau. É um doente, né? Tem uma nova vítima. Tem mais um ali, vamos mais um. Mais um. Ficou legal de ver a reação. A reação é demais, cara. Estamos ligando pra mais uma vítima. Mais uma. É uma vítima de fora do Rio Grande do Sul. De fora do Rio Grande do Sul. Olha aí, galera. Boa. Vamos ver quem é, então. Não é gaúcho? Para, tchê. Calma. Garanto que é gaúcho. Tá chamando? Tá chamando. Davi. Alô? Corno. Alô? Corno. Alô? Corno. Quê? Corno. Corno. Era o Cacau Menezes. Cacau Menezes. Era o Cacau Menezes. Até agora, o primeiro não corno, né? Viu? Ele deu uma risadinha. Querido Cacau Menezes, eu não sabia que era pra ele, cara. Querido Cacau, beijo, Cacau. Mas por que ele ficou? Ele ficou em dúvida. Muito bom, cara. Agora é um dos grandes DJs do Rio Grande do Sul. Boa, vamos ver quem é. Cabeção. Não fala, cara, não fala. Daí ele recebe um torpedo antes da ligação. Parou. Alô? Corno. Alô? Corno. É? Corno. Alô? Corno. Quem é que me conhece? Ô, cabeção! Cabeção, é a galera do Pretinho, cabeção! Nós estamos com essa mania agora, ligando pros bruxos e dizendo: corno! Eu não acredito! Claro, cara, estamos ligando pra uma galera, olhando pra ti, pro Lelê, pro Codevila, pro Cacau Menezes. Por quê? Tu achou que tu era corno mesmo, cabeção? Quem é que me conhece? Não. Perguntou, né? Tá saindo perguntando, quem é que me conhece? Muito boa a resposta, já cabeção. Boa, o Jack Fatdu vai tocar aí, cabeção, o próximo. Quinta, meu, aniversário. Oi, cara, quinta-feira é aniversário do Fatdu na Farms, da galera. Vocês estão tudo convidados, estão tudo convidados. Tá bom, querido, beijo, obrigado. Valeu, tem um camarote pra tchau, gente. Tchau, queridão. Tudo é verdade. Liberado. Quinta-feira. A palavra maravilha. É... tudo liberado. Tá tudo vai levar tua namorada, lá, né, cara? Tem que ir lá, né? Vai levar tua namorada daí. Ô, meu, claro, mais né? Uma, mais tudo uma aí, liberado. Mais uma aí. Vai, mais, mais um. Vai. Trote, vai. Trote. Mais um pra acabar. Tá? Jornalista... Depois tem a Betânia, depois tem a Betânia. Jornalista conceituado. É. Jornalista. Olha a pandeirada, hein? Cuidado com a pandeirada. Ah, para. Mudei. Não, mudei. Não, vai ligar pro Paulo Santana. Tá ali o número dele. E aí, foi? Trote. Porra de um telefone dando os contatos. Alô? Corno. Alô? Corno. Fala, meu. Corno. Corno. Corno. Corno. Calheiros! Ô, Calheiros! Calheiros! Alô, oi! Calheiros, é a galera do Pretinho, Calheiros! Ô, Calheiros. Ô, meu, e aí, cara? Estamos pegando no pé dos amigos hoje, Calheiros! Ô, oh, cara, desculpa, eu tirei o fone aqui, que eu tô no treino do Penarol, né, cara? E eu tô atento a outras questões, né, cara? Tá bem, meu, obrigado, desculpa aí te atrapalhar no trampo. Beijo, valeu, tchau. Valeu. Era escorno. Isso, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito engraçado isso, velho. 300 mentions no Twitter, olha ali que beleza. 1000 mentions. Ô, Betânia, ficamos por aqui, Betânia. Infelizmente não há tempo para mais nada. Voltaremos amanhã, boa noite.